reduza a velocidade ao chegar em cruzamentos, lembre-se também de sinalizar antecipadamente todas as manobras que você vai fazer. Lembre-se que quem vai atrás não vai adivinhar se você vai para a direita, esquerda, enfim. Seja consciente no trânsito e ajude a melhorar o trânsito de sua cidade. Uma campanha do Conexão 90 Graus, no oferecimento da Chinelaria Varejão. Fique ligado, Conexão 90 Graus, volta já! Guarabira FM, apaixonada por você. Identificação, oferecimento Guará Móveis. Tudo para o celular. Você está na Zenfonter 7 MHz. Guará Móveis. Guará Móveis. Muita gente vende móveis por aí, mas qualidade de verdade é com a Guará Móveis. Uma loja que zela por seus clientes e garante o que vende. Os móveis mais requintados do Brasil por preços nunca vistos. A Guará Móveis é mais que uma loja de móveis. É uma